Papa Mike, confirma a intenção de decolar com proa sul para respeitar o cruzamento do campo ou decola da presente com proa norte? Sete pelo Papa Mike autorizado, ingresso, repórter Nelly pronto, cabeceiro no 7. Chamou? Lima, Vitor Lima, calçado na 10, levando a sequência. Cliente? Socorro MT-8 48, esquerda, reporta a perna do vento no 0. Curvando à esquerda, reportará a perna do vento no 0, limpo 01. Só para mais que mantém a posição. Taxiway Lima, Mike and Quebec. Lima, Mike, Quebec. Papa Papa Lima Golf Delta on Quebec, contact 118-95. Tá, 08 nós, autorizado a decolagem 17. Salvador, Olimpo 01 na perna do vento. Olimpo 01 não mantém a perna do vento. Perna do vento, Olimpo 01. Quilo Papa Mike, fora do solo. Quilo Papa Mike, decolar 250. Na minha escuta, reporta o eixo no 0200 livre, na saída Conde. Confirma com aquele Papa Mike, o reporte. Segue o perfil da saída Conde, reporta o eixo 1028 livre. Papa, eixo da 1-0 livre, perfil da Conde. Lima Golf Delta, mantém taxiway Quebec. Kilo Papa Mike, controle 120 desse não 8 no voo. Controle 8.20.8. Controle, Kilo Papa Mike. Papa Mike, sobe 050, saída Conde Vila. Saída Conde, Kilo Papa Mike. Golf Delta, clear to cross runway 17, then taxiway Papa to Aerostar. Controle o Kilo Papa Mike. Prossiga. Controle, quando for possível, Kilo Papa Mike já solicita a vetoração para a final ILS. 1-0. Atingi 4.000 pés, curva esquerda, voando na proa de pelo. Proa de pelo, quando atingi 4.000 pés. Controle, confirma para o Kilo Papa Mike se mantém a ascensão a 5.000 ou mantém os 4.000. Livre o 5.000, Kilo Papa Mike. Livre 5.000, Kilo Papa Mike. Ascensão é ILS6. ILS 10, etc. Estimativa, após pelo, autorizado voar Duna descendo para 2.000 pés, o ajuste 1.016, reporta final. 1.016, após pelo, autorizado voar Duna. Limpo 01, tocou remeteu 56, esquerda, reporta perna do vento 101-1500. Vana esquerda, reportará perna do vento 1500, limpo 01. 2781 no pátio 3, puxa a chama 2781 no pátio 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 2781. Olympus 01 no perna do vento. Olympus 01 mantém a perna do vento. Mantém a perna do vento, Olympus 01. Olympus 021, decola da 10, primeira curva direita, saída arbor, eleva. 1208, aciona 54112. 360 autorizada, aerovia Presumo 21, decola da pista 10, curva direita, perfil arbor, transição elefa 1208, controle e o transponder 5412. Correto, chama puxa. Chama. Presente direto, Duna. O Papamag autorizado Duna, descendo inicialmente até 2500 pés. Descendo 2500 pés, está presente, direto Duna. Taxi Azul 2781, está com POB de 5340 e Aldena Salvador. 2781, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera, zona 0, chama 11895, que negou 10 no meio. 2781, táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, 18954, Azul 2781. Sinal, tem abaixado travado, Olympus 01. Olympus 01, autorizado toque, remitido a 10, vento 120 graus, 06 nós. Autorizado toque, remitido pistão no 0, Olympus 01. Do Papamac, desça para 2000 pés, a gente não zero no meio, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, descendo para 2000 pés. Salvador, boa noite. Azul 2781, no próximo ponto de espera já está pronto. Azul 2781, boa noite. Ali mantém 10. Ali mantém 10, Azul 2781. Olympus 01, tocou remeteu 01, esquerda, reporta perna do vento 10. Vá na esquerda, Olimpo 01, reportar a perna do vento. Uma 866, boa noite. Chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 10 no meio. 050, Mari, 0 no meio, boa noite. Azul 2781, vento 120 graus, X07 nós, autorizado a decolagem no zero. Livre decolagem, 2781. Olympus 01 no perna do vento. Olympus 01 não mantém a perna do vento no zero? Mantém a do vento, só no zero, Olympus 01. Final do procedimento, semi torre 118, decimal 95. Completando o procedimento para a torre, 118.95, grato. Azul 2781, decolado 03, controle 120, décimo 8, bom voo. 208, azul 2781, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 2781. Azul 2781, contato radar, submantenha 180, saída Arbo Elefa. Sobe 180, Arbor Elefa, azul 2781. Gente, Kilo Papa Mike reporta na DA iniciando a arremetida. Reportará na DA iniciando a arremetida, Kilo Papa Mike. O Olimpo 01, no curva à direita, espera no setor norte, reporta interceptando perna do vento da 1-0. Tá curvando à direita, reportará interceptando a do vento, Olimpo 01. Azul 2781, voz direto a Elefa. Direto para de Elefa, azul 2781. Mantém inicialmente o perfil, gol no 866. Papa Mike arremetendo. Quem se mantém a próxima para 2000 pés, aguardando transferência aqui no Papa Mike. Mantendo proa, ascendendo para 2000 pés, aguardando transferência. Limpo 01, não mantém a perna do vento, aguardando para tirar base. Mantendo a do vento, aguardando base, Limpo 01. Papa Mike, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, grato. Controle Salvador, quilo Papa Mike. Palma, meu quilo Papa Mike, mantém a proa subindo para 2000 pés, aguarda vetoração. Mantendo proa subindo para 2000, aguardando vetoração. Quilo Papa Mike. Uno 0, 1000 pés. Autorizado girar a base, reportará curso final. Pois, Uno 01, para a posição 0. Só confirmando, mantendo 1000 pés agora no circuito. Estão descendo para 1000 pés, Uno 01. 2500 pés. 2500 pés, quilo para mais, mantendo proa. Pelo Papa Mike, curva esquerda na proa 360, mantém essa proa inicialmente por 8 milhas. 360 por 8 milhas, curva esquerda, pelo Papa Mike. Quilo Papa Mike 2500, proa 360, no limite de 8 milhas. Passivo, quilo Papa Mike. Reposta no ponto de... Bravo, Fox Mike, reposta no ponto de espera da interseção, ajuste no 096. 2000, no 096, para a Duna, boa noite, né? Olympus 01, final da 10. Olympus 01, autorizado, toque arremetida. Pista 10, vento 130 graus 79. Autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 0. Palma, é o Kilo Papa Mike, curva esquerda, proa 285, mantenha essa proa por 15 minutos. 285 com o limite de 15 milhas. Bravo, Fox Mike, autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. Kilo Papa Mike, proa 285, com máximo de 15 milhas. Afirmativo, Kilo Papa Mike. Autoriza a perna do vento para o Olimpo 01. Curva à direita, o Olimpo 01 do circuito pela direita agora da 10, reporta através sul da torre. Curva na direita, reportará através sul da torre, 1500. Afirma, 1500. Tocou e arremeteu ao 1 no 2. 1500, Olimpo 01. Olimpo 01, perna contra o vento, sul, 1500 pés. Olimpo 01, mantém a perna contra o vento, reporta visual com o tráfego Bang da Gol na final da 10. Mantendo do vento, reportará visual com o tráfego na final, Olimpo 01. Olimpo 01, está visual com o tráfego na final, informa que vai arremeter no ar. Sim. Taxi Gol 1099, autonomia de 3 horas e 15, POB 133, Antena Brasília. 133 Galeão, qual autonomia? 3 horas e 15. Autorizada direita via Índia, ponto de espera da 1018-95, que é legal, 0 no meio. 0 no meio, Índia, tô, ponto de espera 295, boa noite. Afirmativo, estabilizado o Gol 1866. 79, procedimento, Sami Torre, 1118-95. 1895, Gol 1866. Zero 01 no condições de enquadrar-se como número 2 para encaixar-se na final da 1-0? Afirmativo, como número 2, 01. Autorizado então como número 2 a retaguarda do tráfego da 1-0, reporta na curta final Olimpo 01. Zero base como número 2, reportará a curta final Olimpo 01. Oi, boa noite, Gol 1866, baixar travado, final 1-0. Boa noite, 66, boa noite, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 7 nós. Tente, pouso autorizado na 10, boa noite, 66. Fox Mag inicia de imediato. Livre decolagem, pista no 7, vento 120 graus, 7 nós. Negativo. Oi, boa noite, Gol 1099, ponto de espera pronto. Mantém um ponto de espera, Gol 1099. Mantendo. 1950, com Recife, reportará estabilizado. Azul 2781, chame centro Recife, 128.8, alterna 135.3. Recife 288353, Azul 2781. Spike. Controle autoriza o pelo Papa Mike DC para 2000? Estado desça para 2000, peça após estabilizado. Descendo para 2000, reportará estabilizado. Controle, boa noite, Papa Romeu Bravo Fox Mike. Papa Romeu Bravo Fox Trot Mike, contato radar, sub mantenha 410, saída da EL. 410, saída da EL, alguma proa para cortar nossa saída? Autorizar direto Lida, Bravo Fox Trot Mike. Deu da Fox Mike. Papá Romeu, Kilo Papá Mike, complete curva esquerda na Pro 130, reporte estabilizado. 130, curva esquerda, reporte estabilizado. Tempo 01, está na final, tem baixado travado para remetido. Gente, Olimpo 01 e reporte iniciando a remetida. Portará 01. Vento 120 graus, 7 nós. Certo. Iniciando a remetida, Olimpo 01. Olimpo 01, ciente, curva na esquerda agora para liberar o eixo da 10. Olimpo 01, arremetendo, curva na esquerda. Gol no 099, alinhar e manter, cabeceira no 0. Alinhar e manter no 0, no 099. Pelo Papa Mike estabilizado. Pelo Papa Mike, complete sinal de procedimento, chame torre 118. Fala torre, 718-95, completando o procedimento. Pelo Papa Mike. Mantenha espera no setor norte, reporta reinterceptando perna contra o vento. Corrige perna do vento. Iniciando espera, curva direita, o Olympus 01, reportará a perna do vento, 1500. No 099, livre decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 79. Livre decolagem, pista no 0, vou no 099. Salvador, o Quilo Papa Mike. Prossiga. Quilo Papa Mike estabilizado, intenciona na DA RBT. Tente, reporta na DA o Quilo Papa Mike. Reportará na DA o Quilo Papa Mike. No 099, decolado aos 24, controle no 20, decimal 8. 208. Continue o 0 da cidade. Vou no 099, contato radar, submantenha 360, sair da árvore, elefa. Sair da árvore, mantém 360. Olympus 01, perna do vento 1500, 10. Gente, o Olympus 01, faça mais um 360 à direita, reporta reinterceptando perna do vento. Mais um 360 pela direita, reportará interceptando Olympus 01. Papa Romeu Bravo, Foxtrot, Mike, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 125, 133, 25, Bravo, Foxtrot, Mike. Corre o que o Papa Mike remetendo. Gente, Quilo Papa Mike, mantém proa, suba para 2000 pés, controle 120, decimal 8. Subindo para 2000 pés, confirma a proa. Mantém proa. Mantendo proa, controle 120, decimal 8. controle. Kilo Papa Mike. Papa Romeo, Kilo Papa Mike, mantenha a proa subindo para 2.500. Mantendo a proa subindo para 2.500, Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, informa o tráfego na sua posição de 9 horas a 3 milhas. Um P3 a 1.500 pés fazendo circuito na 1-0. Chefe do tráfego no visual. Gol 1-0 na tráfego, 500 mil à esquerda, 240 por 15 milhas. Frente livre de desvios, gol 1099. Passado. O 1099 confirme, já terminou o desvio? Era só uma formaçãozinha pequena, já voltou a proa de arbor. Tem que autorizar diretamente. Proa... Tô... Tô zop? Você me confirme? Pelo Papa Mike, a 2.500, mantendo proa. Pelo Papa Mike, curva esquerda na proa 300, mantém essa proa inicialmente por 15 milhas. 300, o máximo de 15 milhas, curva esquerda, pelo Papa Mike. Curva final, da 1.0, limpo 01. Pelo Papa Mike, proa 300, 2.500 pés. Afirmativo, pelo Papa Mike. 1099, estamos sendo Recife, 128.8, alterna 135.3. 01 no final, que é embaixada travada. Olimpo 01 não autorizado, toque arremetida, pista no 0, vento 120 graus, 79. Autorizado, toque arremetida, pista no 0, Olimpo 01. 101, Tocoi arremeteu aos 32, curva esquerda, reporta outra vez norte da torre. Curva na esquerda, reportará outra vez norte, Olympus 01. Papai, meu quilo Papá Mike, curva esquerda pro 260, limitado pelo localizador. Curva esquerda 260, limitado pelo localizador, quilo Papá Mike. Limpo 01, tá na perna do vento, solicita um 360 pela direita para troca de tripulação. Ciente, autorizado 360 à direita. Limpo 01. Papa Romeu, quilo Papa Mike, complete curva esquerda na proa 240, permanece o limite. 240, permanece o limite do lock. E quando autorizado, o quilo Papa Mike vai descer para 2000. Desça para 2000 pés, quilo Papa Mike, ajuste na 096. Na 096, descendo para 2000. Papai Romeu, quilo Papai Mike, para o localizador, curva esquerda para 130, reportabilizado. Para o localizador, curva esquerda 130, reportará estabilizado. Olympus 01 no perna do vento. Gente, o Olympus 01 no 360 à direita, reporta reinterceptando perna do vento. Vai fazer mais um 360 pela direita, reportará interceptando Olympus 01. controle o Kilo Papa Mike estabilizado. Papa Romeo, Kilo Papa Mike, complete final do procedimento Electric-Ray, chame torre 118, décima 95. Passando o procedimento, chamada torre 118, 95 grados. Composto. Boa noite, 3858, informação Victor. Plan 3858, boa noite. Acione identificação, chegada na Mari, desça para o nível de voo 050. Ajuste no 096. Mari, 050, estação 096. Reportará na DL, que ele topa mais. Autorizado, direto e TAP, TAM 3858. Se interceptando a perna do vento, Olimpo 01. Mantenha a perna do vento, reposta visual com asa rotativa no final da 1-0. O Olimpo 01, asa visual com aeronave no final, 1-0, mantendo a perna do vento, Olimpo 01. Change. Olimpo 01, autorizado girar base, reporta na final. Autorizado base, reportará final, Olimpo 01. Oh, Kilo Papa Mike arremetendo. Gente, Kilo Papa Mike suba para 2000 pés, curvando à direita, livrando o eixo da 1-0. Acendendo para 2000, curvando à direita. Do Papa Mike, controle 120, décima 8. Controle 120.8 grato, livrando o eixo. controle, o Kilo Papa Mike arremeteu, mantendo proa 140, acendendo para 2000. Sou Papa Mike, ciente, livre desvio, suba para 2500 metros. Reposta ao termo do desvio. Já mantido o desvio, livrando o eixo da 10 e acendendo para 2500. Olímpio 01, autorizado toque arremetida, pista no 0, vento 130 graus, 7 nós, após toque arremetida, curva à esquerda. Autorizado toque arremetida, pista 10, após arremetida, curva na esquerda, Olímpio 01. São 3258, sem restrições, vista para 2000 pés, ajuste no 0 no meia, autorizado final procedimento e ENS X-ray. A pista 10 é posta brisada. Controle o Kilo Papa Mike, já atingindo o nivelado 2500. Kilo Papa Mike, ciente, curva direita na proa 250, mantenha essa proa inicialmente por 17 milhas. 17 milhas, curva à direita para 250. Papá, Romeu, Alfa, Alfa, Sierra, Bravo, Mike, Alfa, qual o passo que encontra? Ciente, pronto, cópia? Autorizado, Sierra, Bravo, Mike, Alfa, 400, Upperzulu 41, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Slum, controle 1208, aciona 5433. Como transição Eco, Sierra, Lima, Uniforme, Mike. Tocou e arremeteu aos 4,6, curva esquerda, reposta através norte da torre. Corona.